Eu vou tocar no assunto, não é pra te machucar. Eu tô querendo, eu preciso falar. Vou colocar as coisas no lugar, aprender a caminhar sem depender de você. Vou te mostrar que sou capaz do que prometo, que tantas vezes eu deixei pra lá. Eu vou parar de achar que tudo está perfeito, te mostrar os seus defeitos sem medo de te magoar. Eu vou sair da sua vida sem lágrimas, sem despedida, sem pedir explicação. Vou te mostrar que as coisas mudam, quem tá perdendo vira um jogo, bateu, perdoou, não tem perdão. Eu vou sair da sua vida e as coisas que a gente viveu deixo pra quem vier depois. Vou te mostrar que as coisas mudam e ainda vai falar pra mim: tô com saudade de nós dois. Vai falar pra mim: tô com saudade de nós dois.